Bom, vamos de novo então. Está no ar essa bagaça, começando aqui, depois de um pequeno longo período de férias. Eu sou o Oliver Borba, estou aqui com meu amigo Alexandre Marques, vulgo cabelo. Estamos aí, né, depois de, desde setembro, sem aparecer nossa linda voz. Umas férias bem prolongadas. Diversos motivos. Nesse meio tempo a gente perdeu um episódio aí e não vamos fazer de novo tão cedo. Vai rolar, mas não sei quando. Daqui a 4 meses. Não, nem tanto. Vamos começar a trabalhar agora. Acabou as férias, acabou. Ano novo, vida nova. Falando em ano novo, nós estamos em 2014, mas vamos falar de velharia, né, cara? Nós vamos falar hoje nesse episódio. Dos melhores jogos, não de 2013, que nós jogamos em 2013. A gente vai falar do... Aí a crítica é de vocês, né? É, a gente vai falar de velharia, a gente vai falar de tudo. Coisa velha, coisa nova, mas o que a gente jogou em 2013 e recomenda. A gente vai fazer um formato um pouquinho diferente, porque como não é um assunto único, que nem a gente está acostumado a abordar, a gente vai fazer meio que por bloco, alguma coisa assim. Primeiro a gente vai falar dos nossos jogos... que a gente jogou e recomenda, e depois a gente vai falar mais algum detalhe assim de alguns outros joguinhos, como a gente vai falar mais algumas recomendações assim que a gente... sugestões de jogos que a gente joga. É, e alguma coisa de repente que a gente tá esperando para jogar em 2014. Então... eu espero muita coisa. Então, é isso aí. Vamos lá então. De novo, jogos novos, como se diz, né? Bom, então vamos lá então, cara. Começando do último pro primeiro, então. Qual foi teu quinto melhor jogo, cara, que tu jogou em 2013? Cara, é um joguinho de plataforma. Lembra muito me esqueci agora, o Metal Slug, que é o Chuck, né, cara? Junk 2, é uma forma de animação, mas é muito doido o jogo, cara, baixinho, não cheguei a platinar ele, mas abri vários personagens novos, entendeu? Eu baixei ele na PSN junto com toda a minha lista de jogos que eu vou ter que dar jeito esse ano, vou jogar ele, não terminei, não sei se tem multiplayer, cara. Tem multiplayer, dá pra jogar? Parece que tinha multiplayer sim, cara, tinha multiplayer. Eu sei que... local tem, eu não sei se tem online. Se tiver online, de repente o cara vai pegar esse aí pra terminar. É, uma boa. Me falta muita coisa dele que era online, eu acho, cara. Porque de resto é abrir tudo. Mas é um rico de um jogo. É bom por causa da jogabilidade dele, cara. Ele não é um jogo parado. Entendeu? Eu joguei um pouquinho do 1 na época no PC e depois não... Eu só baixei o 2 ali quando tu falou e testei e não joguei mais, cara. Mas é um jogo, pá, sem palavras, assim, um joguinho bom pra quem gosta de virar jogos rápido. Ele é bonito, né, cara? Ele é um 2D, só que bem bonito, né? Botou, terminou, é o melhor jogo que tem. Porque ele não é um jogo comprido, ele não se arrasta, ele não tem história. A única história que ele tem é que ele tem que salvar os amigos dele por causa da floresta, enfim, mas o que lá... Tem uma rebelião contra a família dele. É, sequestra a mãe dele. Pra tu ver como é um bom filho, né, cara? Eu sei que é sangue pra tudo que é lado, né? Ah, é. Tem motosserra, tem escopeta, tem de tudo, cara. É bom, ele tomou um trago. Pra ter uma noção já, né, cara? A vida dele é uma garrafa de trago. Faz parte. Mas pra mim foi muito bom aquele joguinho, cara. Esse é um das tuas principais recomendações, então, o Shank 2. Eu deixo ela em quinto lugar, assim. E a tua, qual é que seria? Cara, o meu quinto lugar é um joguinho, na verdade, um pouquinho mais antigo. É um jogo extremamente simples. Parece ter... Ele foi feito com RPG Maker, que é o To The Moon, cara. Um joguinho bem simples, tá? Tem no Steam aí, você vai achar, só tem pra PC. Cara, só que com uma história muito foda. Ele traz referência a vários filmes, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Tem várias referências a... Aparece o tipo, os médicos... E a história começa assim. Tá o cara no leito de morte dele, e ele fala a vida toda que ele quer... Fala a vida toda. No leito de morte dele, ele começa a dizer que não realizou o sonho dele de ir pra Lua. Eu me lembro desse jogo que ele jogava, hein? Que ele queria ir pra Lua. Cara, é um jogo, um dos poucos jogos que se deu vontade de chorar, assim, cara. Muito ignorante. A história dele... não é bem um jogo, porque tu... A tua ação é só descobrir alguns itens na fase, no ambiente. Ele é só localizar item, lembrar que vai trazer uma memória pra ele. E ao decorrer do jogo, tu descobre que ele tá com... Ele tem uma falha na memória. O jogo começa dele velho, daí os médicos vão entrando na mente dele pra tentar moldar ele pra como se ele fosse pra Lua. Ele era casado e a mulher dele era autista. Então era isso que ele não entendia, o que aconteceu. Aí, ao longo do jogo tu vai entender. Não vou dar spoiler aqui pra não comentar muito da história do jogo, mas, cara, é muito foda. Resumindo, eu sei que tu não assiste, mas puxou a novela das nove. Não, na verdade é horrível, cara. Não fala isso já. Não, porque tem o Magrão que quer dar um creu numa autista lá, cara. Não, mas se tu observar, o jogo é muito foda. Tudo o que acontece, cara, eu primeiro tinha baixado esse jogo no Piratex, pra ver se era bom mesmo, e comprei ele depois. E depois que comprei, não joguei mais, mas tá ali. Eu vou pegar ele e vou terminar ele depois de comprado bonitinho. To The Moon, cara. To The Moon. Ele foi feito por um cara... Não me lembro o nome do estúdio agora, mas é só procurar aí. E tem em português, então o pessoal que tem dificuldade com a língua inglesa aí, dá pra jogar de boa, cara. Pelo Steam, tu vai baixar o jogo, e tu baixa o jogo no Steam e depois entra no site dos caras e baixa o que tem lá, que é a versão demo. Aí, se tu botando no Steam, ele só baixa a tradução. Então é isso aí, To The Moon. Então, indo pro nosso quarto lugar, qual foi teu jogo aí? Pô, é um clássico das antigueiras, dos velhos, sabe? Mas esse já é a quinta geração dele, né, cara? E cada vez tem tendência a ficar pior. Mas é um jogo que eu gosto, né, tio? Resident Evil 5. Cara, tu jogou aquela ali? Bom, eu joguei também um pouco, né? Mas não sei, cara, não sei, não. Sabe, ele perdeu o charme, cara, sabe? Ele perdeu todo, a partir do 4, do Play 2, ele perdeu totalmente o fio da linhada, vamos supor assim. Os zumbis aí já se baseia na América do Sul. Na América do Sul, caralho, na África. Na África, o 5 é na África, né? O 5 é na África. Ele se baseia todo na África, onde o zumbi já dá até a voz de comando no começo do jogo. É, aquele dia a gente jogou ali, eu achei muito ação, achei... Não sei, cara, não sei. Ele perdeu aquele charme do RPG, sabe? Ele perdeu aquele charme do abrir da porta, cara. Que foi o charme do de 96, sabe? É, aquele sistema de LUD, aquelas frescurinhas. Aquele de que tu te fode correndo atrás de uma pedrinha, vira toda uma casa pra achar ela lá na puta que pariu e ter que voltar depois tudo de novo, cara. Era, então tão... ele ficou... Assim, ó, não sei se vocês concordam comigo, mas facilitou muito pra essa nova geração de gamers. É, eu achei muito ação, cara, muito ação. Mas como é um clássico, eu admito isso, eu nunca vou deixar de jogar um Resident, por pior merda que seja. Eu joguei o Outbreak, aquele, é pior ainda do que esse, cara. Será, cara? Não sei, eu ouvi falar bem do Outbreak, tem gente que gosta. É, eu não gostei, né, cara, mas eu vou sempre jogar Resident, cara. Pelo ícone que ele é do meu tempo. É, eu tenho dois aqui, cara. Eu vou pegar ele, tá? Eu tenho, comprei ele na PSN. Ah, pra tu ver, eu não jogo mais o dois porque eu fudi com o controle do meu PC aqui. Cara, mas baixa, tem na Plus lá, cara. Tem na Plus ali, baixa, eu tenho ele, baixa ali. Ah, mas é um baita de um jogo, cara. Voltando ao assunto assim, é um baita de um jogo. Até porque tem personagens novos. Tem. A história conta a história do T-Vírus. Tu te informa mais, até através do próprio jogo tu te informa. Porque aparece as datas ali, que nem 1965, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, entendeu? 1968. Então quando o cara se quebrava procurando aqueles folhetinhos no primeiro, no segundo, hoje em dia já vem de mão beijada ali a história. Mas é um jogo que eu tava jogando. Se eu não disser que eu não tava jogando, você é um puta mentiroso, porque tem até troféu. E quem é meu amigo no Play 3 sabe que eu tava jogando. É só olhar lá, ó. Marques _ Lacerda, é isso, né? Teu usuário da PSN. Marques _ Lacerda. Aí o meu lá é Oliver Borba, tudo diretaço, assim. Bota lá e nos acha. De repente o cara joga. Cara, só pra complementar, que jogo filho da puta, né, cara? Nós levamos quase uma hora pra conseguir jogar online nessa merda. Ah! É muito cheio de frescura, é isso, uma coisa que me ensinou, cara. Nós temos um amigo nosso aí, o Fumado aí, que comprou aí, o cara não teve oportunidade até de jogar com ele pelas correrias de trabalho, né, tia? Mas, bah, só lamento, digo pra ele uma coisa, cara. É fudido. Cara, é uma hora, mais ou menos, só pra mandar o convite. É uma frescura, e vai pra uma tela e volta pra outra, e vai pra uma tela e volta pra outra. Bah. Ele teve lá na loja só pra ver isso, cara, coitado. Fumada. Ele que a hora que ele for jogar, ele que me mande o convite, porque eu não vou estar catando pra mandar. Cara. Mas ele tem que mandar, daí tu tem que achar e fazer não sei o que. Ah, meu Deus. Puta. E o ruim que é de duas pessoas só, né, cara? No máximo é tu e outro parceiro. É, ele é um joguinho que eu acho que se desse pra jogar com mais. Ia Sim, ser... é que nem o Outbreak. O Outbreak ele dá mais, ele dá seis pessoas. O do Play 2. Mas agora vamos saber de ti. Qual é a bomba do quarto? Cara, o meu é mais um joguinho dos meus. É o Ni no Kuni, cara. Joguinho de RPG feito pelos estúdios Gimli, o mesmo que fez a viagem de os desenhos, a viagem de Chihiro, tem vários desenhos. Eu me lembro do Viagem de Chihiro, que foi o que eu vi há poucos dias até de novo. Cara, a arte do jogo é fantástica. Ele é um RPG que... um JRPG clássico, ele remete aos jogos de RPG das antigas mesmo. Não é um joguinho fácil. Ele mistura um pouco Pokémon. A moral da história é assim: a mãe do Oliver, que é o personagem principal, morreu que ele tava de falcatrua. Ele e o amigo dele fizeram um carro e quando ele tava andando, o carro caiu no lago. E a mãe dele foi de atrás dele. Só que ela tinha um problema no coração dele. Caiu na água, ela foi salvar ele. Quando ela saiu, deu um troço lá, ela morreu. Isso no mundo normal. Só que daí ele descobre que o bichinho de pelúcia dele lá é o rei das fadas. E ele leva o Oliver pra esse outro mundo. Que daí tem uma versão de todo mundo lá. E a mãe dele é uma bruxa fodorástica lá. Cara, é um jogo muito bonito. Eu não terminei. É longo pra caralho. Tem que ter paciência. Ele tá baratinho na PSN, tá $19. Olha o merchandise. Ele é exclusivo, cara. Ele só tem pra Play. E mas pra... merchandise. Ele tem, até tem uma versão pra DS. Só que é um pouquinho diferente. Eu até joguei. Que só tem japonês, parece. Não, mas eu só dizendo uma coisa, fazendo uma observação. Fanboy é outra coisa, cara. RPG sempre. Não por isso. Sony. Tá louco. Ah, não. Fanboys. Fazendo propaganda. Fanboys, isso sempre, né, cara? Não adianta me dizer. É Sony, Sony e é isso aí, né? É, gurizada, mas só pra você saber, ele fala que é Sony, Sony, mas pergunta a marca do celular dele. Ah, não. O celular da Sony também não dá pra ser feliz. Plástico não é comigo. Não consigo ser feliz com plástico. Tem que ser meu iPhonezinho e deixa ele quieto. Cara, mas continuando o jogo, é um jogo que ele vai ter as mecânicas clássicas de RPG, mistura um pouco de Pokémon, porque tu tem que capturar as criaturas no jogo, e tu vai treinando elas, vai aumentando o nível delas, tu vai comprando itens pra melhorar as características dela mesmo. É show de bola, cara, é um jogo que eu recomendo. Tem que ter paciência, porque ele é muito, muito, mas muito demorado. Mas é um jogo extremamente bonito. Pra mim, assim, de 2D... é um dos melhores. Eu recomendo muito. Ah, então, bom. Partindo agora para o nosso terceiro lugar. Borderlands! Ah, esse jogo consumiu sua vida, né? Bah, esse foi um dos que consumiram a minha vida, né, cara? Borderlands, cara, baixinho aqui que eu posso escrever de Borderlands. Quando chega nas partes que o cara mais gosta, até o coração palpita. É, tu jogou um e tu tava jogando dois agora, né? O dois chegou a terminar também, não? Jogando dois. Não cheguei a terminar. Tô na quarta, quinta fase dele. É que é bem difícil o dois. Ele muda, assim, ó. O gráfico do dois, ele não muda pro gráfico do um, cara. Entendeu? Continua aquela mesma série de animação, mas a dificuldade é bem pior, cara. Encurta a grana, encurta a vida, encurta tudo. Tem personagens novos. Mas primeiro vamos falar do 1, né, tchê? Primeiro vamos falar do 1. Esse até nós jogamos um pouco aí, foi até o nível 20, eu acho, né? Não sei se eu cheguei a tudo isso. Foi até o nível 20. A única desgraça do 1 é que ele não tem final, né, cara? Ele dá uma sucessão pro 2. Pandora se livra de um alienígena. Mas aquele alienígena não é o... o demônio-chefe, vou botar assim, de Pandora, cara. O fodão ainda. Eu não sei como é que vai ser o 2, né, cara? Mas ele é bom porque ele lembra muito a minha infância, sabe? Tempo Mad Max. É bem estilo, eu gosto dele por causa disso, cara. Do quatro dedos, cara. Do chefe, ele lembra dos primeiros dele. Difícil pra caralho aquela bosta. Pá! Aquela praga que só tem quatro dedos mesmo, que é uma praga aquilo lá, cara. Tem dois Skanga grandão. Blindado na casa dele. Pra quem não sabe, Skang é tipo um cachorro, só que gigante e muito filho da puta. Bah, é uns cuscos velho do Portal do Capeta lá, como diz. E todos os personagens são jogáveis, cara. Agora o segundo não, cara. O segundo já fala. Os personagens não são muito tri, cara. Em termos de jogabilidade. Cara, tu não gostou? Tem bastante gente, né, que gostou, cara. Eu achei até que... Eu já não. Eu prefiro a jogabilidade do 1, cara. É, o 2 eu vi falar muito assim que ele é um Diablo de tiro, né? É, basicamente. Que é cata item, faz não sei o que, cata item, faz não sei o que. Ah, mas isso por isso o 1 também é, cara, porque o 1 tem que ter fuder catando. Sim, mas eu digo, mas o 2 concentrou isso mais, né? Não sei se tem alguma outra coisa bem mais diferente, mas eu vi falar muito isso. É bem mais nessa. Agora só a jogabilidade do 2 já ficou mais durão. Uhum. Tem mais carros novos, entendeu? Já é como tu disse, o cara cata muita coisa pra tu conseguir construir o segundo carro. Tu tem que catar todas as peças do carro. Entendeu? Demolindo os carros dos inimigos. Então ele é um jogo bem, bem legal. Ainda vou acabar ele esse ano ainda, cara. Deus quiser, não. Tem que acabar o 1 e o 2, né, cara? Senão aí não tem graça. E ele é bem mais futurista, né, cara? O 2? Pandora, tipo, já cresceu, já tem mais pirataria, entendeu? Tu já anda num mundo de gelo. Ei, expandiu bastante o universo, então. Expandiu. Pandora cresceu, vamos botar assim. Pandora se cresceu. Bah, tá até me dando vontade de jogar. Mas vamos lá, então, cara. É um bom jogo, né, cara? Vamos botar esse aí na lista também pra mim ver se eu consigo terminar também, que eu tô que não jogo nada, né, cara? Primeiro tem que terminar um. É, vamos pegar de novo aí uma hora dessa, com o tempo aí pra nós fechar. Vamos, começa no nível zero de novo. Até porque tem algumas coisas que eu não me lembro, que foi muito na alucinação, assim. Vou virar. Aí tu me espera, né? Não joga sem eu, tá? Porque tem os caras aí que dizem, não, eu vou jogar contigo, daí o cara tá trabalhando, chega de noite, o cara tá no nível 100 e o cara receita no nível 2. Claro, parceiro, você não sou muito tão parceiro assim, né? É jogo, né, tia? É jogo, né? É, né? Cara. E tu, qual é tua terceira colocação? Cara, aí? Meu terceiro jogo de 2013 foi um jogo que eu joguei pra caralho, cara. Que foi o Journey. Journey, bah, eu dei uma jogada no Journey. Ô, cara, eu não cheguei a me afundar nele, mas que baita visão, ângulo de visão 100%. Cara, jogo, cara. É um jogo muito. É um jogo extremamente simples. Só que, cara, tu jogando ele, ele é um jogo pra. Tu pode jogar single player, tu pode jogar ele só ligar teu play ali e jogar sozinho. Ou se tu jogar um. Cara, a minha mãe se apaixonou, cara. Olhando o jogo aqui, o jogo, coisa linda. Cara, jogo, a areia mais foda do mundo. Bem real, dizia ela. Eu disse, bah, mano, muito bom o jogo mesmo. Mas no fim não me encarei. A areia mais foda do universo, cara. E foi bem na época que eu tava com Borderlands, né? Tava virando Borderlands. Sim. 1. E o mais legal, cara, tu começa no deserto. Journey é porque tu tá fazendo a tua jornada, né? Aí tu tá lá no meio do deserto e vai indo. Daí tu vai encontrando pedaços de cachecol. Tu vai se identificando com as criaturas. E quando tu encontra outros personagens no jogo, são outras pessoas mesmo. Ele é online, então é outro jogador. Aí, só que não tem palavra. Tu fala tudo com gestos. E conforme tu vai fazendo o teu cachecol, tu voa. E quando tá dois personagens. Tu tá dois personagens junto, um enche o poder do outro, que o cachecol dá um tempo e acaba. Aí quando tu pisa na areia, ele volta. E se tá os dois juntos e um voando do lado do outro, eles vão se enchendo. Cara, tu consegue fazer uns voos gigantes com um do lado do outro, assim, quando o cara entende a tua moral. Cara, eu vou até reinstalar esse jogo de novo, cara. Cara, é assim, é bem difícil tu conseguir jogar com conhecido. Porque o servidor manda automático. Normalmente, ele manda pra quem não tá na tua lista de amigos. O jeito que os caras programaram o jogo é pra te conhecer gente mesmo. E é muito foda, cara. Pá. Pra te interagir com as outras pessoas. Mas o foda é que, bah, assim, ó. Perdão o termo da palavra ao pessoal aí, cara. Mas tem muito bem filha da puta jogando, cara. Pá, eu me estresso. Cara, assim, por isso que eu gosto do Journey, porque ele não é um jogo pra qualquer um. Tu pega esses caras que gostam de ficar trolando, não tem graça. Ele vai ficar ali. Ah, é só isso? Mas não pelo trollar, cara. É que tem veinho assim que não tem dignidade nas mãos. Vamos botar. Estão ali jogando, bah, me fudi. Em vez de pegar esses cantear, não. Podem com o cara também. É, o bom do Journey é que não tem como. Isso. Eu vou chegar no jogo daqui a pouco, que eu tô indignado, que eu tô bravo, daqui a pouco eu vou falar. Cara, cara, mas é um jogo fantástico, cara. É um joguinho assim, 2-3 horas tu termina ele. E, cara, é foda. No final, quando tu chega no caminho, que tu não jogou, não vou falar o final, assim, cara, mas quando tu chega lá no... Quando tu chega lá e acontece, tu... Caralho, velho! Aí tu entende o início de tudo. Até porque o nosso amigo Tony tem, né? O Tony tem, cara. O Tony, acho que terminou. Ele postou foto. Quando ele postou, eu já tinha terminado. Me parece que o Tony tem. Um abração aí pro Tony aí, se é que tá ouvindo o cara, né? Vai ter que ouvir aquele viado lá. Playboy? Não, Playboy não escuta programa de pop. É, também, né? Tem isso, não é sem comentários. É, tem que falar, tem que chinelar, ainda mais que foi professor do meu furi, ah, né, cara? Ah, pior, tô... Tem que chinelar mais ainda Tony agora. Tony Velho é professor, cara. Que coisa de louco. Quem diria, né? Cara, não sei. Aquele monstrinho. É, tem teu filho que tem aula com ele, né? Vai dizer o quê, né? Teu filho tem aula com ele, que coragem. Bom, mas... Vá. Mas voltando ao Journey. Cara, recomendo. Eu não, nem sei quanto é que tá na PSN, cara. Ele é exclusivo de Play 3. Não sei se de repente não vai sair pra um Vita, os caras vão fazer um remake pro Play 4. Mas é foda pra caralho. Joguem. E eu recomendo pra todo mundo, cara. Pra todo mundo. Joga que é muito bom. Então... É isso, não tem muito o que dizer dele, cara. Todo mundo ouviu falar de Journey em algum momento. E tu, cara, o que mais tem aí pra... Agora começa a vir os sentimentos, cara. Agora o começa choro. A vir os sentimentos já. Chorado. Não, esse dia eu quase chorei, cara. Esse jogo eu quase chorei, cara. Red Dead Redemption. Cara, bom, tu tava comigo online na hora que eu tava jogando, sim, né, cara? Até a voz mudou na hora que eu virei, cara. Pô, é um jogo muito eu bom. Vi esse, ah, eu vi cara. Esse cara terminando o jogo, então não dá pra falar muita coisa. É um jogo muito bom, assim, ó. Foi um jogo que eu tinha, pra ter noção, assim, pai, eu tava com ele na memória, mas nunca tinha posto as mãos nele. Aí um dia eu me acidentei aí... no trampo e tive que ficar em casa por uns 2 dias e eu, pá, vou jogar esse jogo, cara. E aí comecei a jogar e comecei a jogar e comecei a jogar. Na quinta jogada acabou minha vida social. Bah, me apaixonei assim, ó. Me apaixonei porque ele tem uma história, cara. Ele não é só um jogo, entendeu? Ele tem uma história, ele tem um gráfico. Cara, ele é um entendeu? Jogo de 2010 com um gráfico foda pra caralho. Jogo velho, cara. Cara, detalhe, é um jogo velho. A gente joga no Play 3, cara, e o do Play 3 não é bonito. E mesmo assim, ele é um não jogo é. Muito bonito. Quem jogou na... Cara, eu sou sonista, não gosto de Xbox, mas, cara, eu admito, esse jogo no Xbox... Verdade, você edita, né, cara? Esse jogo no Xbox é foda pra caralho. Cara, não, esses tempos eu fiz 3 comparações, eu abri 3 telas, cara. A tela do Play, no PC abri a tela do Play, do Xbox e a do PC. A do Xbox e a do PC não muda nada, cara. É a mesma coisa. A do Play mudou o gráfico, cara. Mas o Nascer do Sol continuou o mesmo. O Nascer do Sol é muito lindo. A realidade não tem pra PC, rapaz. Tem pra PC sim, cara. Tem. Pesquisa aí. A realidade não tem pra PC, cara. Depois vou te mandar aqui, ó, pra tu ver. É sacanagem, é fake? É fake? Os caras usam a imagem da versão do Xbox. Ah, bom. Mas eles jogam no PC, cara. Não, cara. Tá loucão. Aqui, tô catando aqui, ó. Xbox. Tá. Pô, eu procuro aqui direitinho. Não, mas não tem. É só Play Xbox. Vai por mim. Tá, resumindo aí. Cara, mas é um jogo assim, ó, que... me alucinou demais. Fazia tempo que eu não pegava um jogo que me prendesse assim na cabeça, cara. Porque, pá, eu era sagrado, assim, ó. Acordava, tomava meu chimarrão na manhã, almoçava e pum. Red Dead até 10, 11 horas da noite. Mas é que tu, eu não sei tu, eu joguei mais contigo, inclusive, o modo online, né, cara? Eu não parei pra jogar o modo história. Pra jogar a história. Não chegaste a jogar história. Eu joguei só o modo online. É mais um, cara. Eu tenho uma lista gigante de jogo pra terminar esse ano. E eu tenho que terminar. Eu terminei pouco jogo até ano passado. Mas depois a gente. Depois a gente comenta, na geral, o que a gente terminou aí. No ano passado aí pra não fugir muito da pauta. O ano aí. Eu vou estar aí, tu vai ser obrigado a acabar. Ei. Vai ser obrigado a acabar, porque senão tu vai tomar uns cascudos. Cara, eu tenho muita coisa pra terminar. Depois eu comento o que eu terminei ano passado aí, que eu me lembro de cabeça. Voltando ao resumo, assim, ó. Cara, eu não vou contar o fim, cara. Eu não vou contar o fim do jogo. Mas é um fim que te mexe, cara. A trilha sonora do fim do jogo. A música é foda. A moral do porquê, a redenção, sabe? Ter cativo, assim, porra, eu terminei e eu ainda jogo ele, cara. Pra ter uma noção, assim, eu terminei esse jogo e eu ainda jogo ele, agora eu vou fazer assim. Eu não vi o finalzinho, ver se não saiu um choro, uma lágrima no canto do olho, eu não vi isso, né, mas... Ah, é. Não duvido. Sem comentário. Mas vou fazer um puta desabafa Rockstar aí, ó. Seus bandos de filha da puta, não é porque existe GTA agora que existe pessoas que só jogam GTA. Tem pessoas que ainda jogam jogos antigos de vocês. Então não seja encarneiro. Deem atenção, cara, a nós. O Red Dead é um jogo que tem muito público ainda no online, cara. E a Rockstar lançou. Tá fudendo com o cara, meu. Esses dias eu sei que tava eu e mais dois brasileiros e mais outra galera. Eu sei que tava todo mundo reclamando pelos bugs, cara. Os bonecos enterrados no chão, cara. Aquilo me revoltou, cara. Aquilo me revoltou. Eu desliguei. Fiz um desabafo no Face e fui dormir, sabe? Fui dormir cedo ainda, cara, porque era 1h da noite. Fui dormir porque não me tapei de nojo daquilo, cara. Mas é um baita do jogo, cara. Eu já digo assim, ó, antes que a Rockstar cancele o online, joguem, cara. Joguem porque vale a pena, cara. O modo história vale mais a pena ainda, cara. E pelo amor de Deus, não me façam que nem esses gurizinhos aí, ó. Ah? Não catem esqueminhas na internet, porque tem esqueminhas. Tu começar com armas infinitas, armas isso e armas aquilo. Então vão na cara e na coragem. Um abraço para quem gosta de faroeste como eu. Amém. O que foi a tua segunda posição não, só pra, aí? Jogando esse jogo, ele tem os bugs que irritam. Cara, mas eles têm os bugs que nós jogando junto, cara, nós tínhamos que parar. Cara, todo jogo tem bug, cara. Todo jogo tem bug. Eu não digo bug, os ruins. Entendeu? Eu vou dizer uns que o cara tinha que soltar o controle, se cagar rindo. Ah, pessoal tem que olhar o da cadeira da lá, cadeira, ó. Da cadeira, a gente não conseguiu fácil. Pegar, gurizada. Mas a carroça foguete foi o melhor da de todos. A carroça voadora. Nossa. Não, aquela carroça. Cara, foi nos primeiros dias. Cara, entrei pro Enterprise. Nós tava nível 1 e nível 2 ali. Dia. Nós andando no meio do deserto, daí aquela carroça começou. Começou tipo um navio pirata nos parques. Começou, vai pro lado, vai pro outro, vai pro lado, vai pro outro. Daí nós paramos, nós tava de cavalo, a gente parou, ficou olhando pra carroça, quando é aquele troço, juf! Foi espaço acima e ficou parada no ar. E nós tiro e tiro. Fora as carroças enterradas, né, cara? Cara, é um jogo foda pra rir. Ah, ele tem seus bugs como todos os jogos, cara, mas agora tá muito horrível, cara. Agora tá muito horrível mesmo, assim. Não, eu vou ter que dar uma entrada hoje pra dar uma jogada, cara. Mas é jogo, cara, recomendo pra caralho. Se tiver nos bug normal... Cara, é uma merda. O que deu? Não sei, travou assim, ó. Então, só travou. Quando o cara não tá gravando, não trava, né? Tá, então, continuando só ali, no, falando do Red Dead... Pai, eu tava emocionado falando, cara. Tia, não tava nem olhando pra eu, tava aqui já. Continuando nos bugs. O cara se irrita bastante com a questão dos bugs, mas o cara ri bastante também. Então é um jogo extremamente recomendado. Cara, bom, com vamos certeza, ver o que a Rockstar ainda se vai segurar o servidor por mais tempo, né, cara? Agora eu acho que. Como caiu. Eu acho que não, cara. Hã? Opa. Eu acho que não vai segurar, não, cara. É que. Por causa que o GTA. É o carro-chefe da Rockstar, né, cara? É, cara, eu não sei porque, assim, foi uma explosão agora com o GTA V no lançamento. Então, o pessoal, tudo vai na fome. Depois começa a acalmar. Eu acho que ainda vai dar um ban agora, porque vai sair mesmo o GTA V para PC, que não ia sair, os caras decidiram lançando. Eu acho que vai dar um baque nos primeiros dias. Mas depois o negócio já dá uma segurada. Eu não sei. Mas eu já tomara que eu rezo para eles não tirarem, né, cara? Eu até acho que hoje de noite eu vou dar outra jogadinha para ver se melhorou alguma coisa, se vai... se continua a mesma bosta. É, a Rockstar tava com a questão dos problemas no servidor do GTA, que eu até nem joguei aquela bosta ainda ali. Mas... Eu acho que vai segurar mais um tempo, mas não muito. Não acho que não muito. Bah, não me desanima. Vai tu aí, né? Cara, a tua segunda posição. Minha segunda posição, cara, é um jogo que eu tô jogando. Esse sim. Cara, que é o Zelda do 3DS. É o Zelda Between... Putz, eu nunca lembro o nome daquela porra ali. Deixa eu pegar certinho o nome aqui, que minha cabeça é que nem pinico, né, cara? Memória de véio. Nem memória de véio. Aqui tá um mimoso. A Link Between Worlds. Que é o do 3DS, cara, que é um jogo foda. Ele é uma continuação do A Link to the Past. Do Super Nintendo. O cara que jogou ali vai reconhecer bastante lugares, bastante coisa, itens em alguns lugares que estavam do Super Nintendo. Só que ele tem um detalhe a mais. Além dos poderes que tu compra, os itens, tu pode começar... tu vai na lojinha, tu pode alugar todos os itens. Já no início. Então não tem mais aquele negócio, ah, eu sou obrigado a vir daqui pra cá. Não, quem define é tu. Tu faz a ordem que tu quiser no jogo. Ele é um mundo aberto, entre aspas, né? Mas tu pode ir pro lado que tu quiser, então isso já fica bem divertido. E tem esse negócio a mais que eles criaram nessa versão, que além de tudo tu fica nas paredes. Então às vezes tem uma fresta na parede, o Link entra na parede, usa o power up de virar o quadro lá e entra num lado e sai do outro, ou entra no mundo normal, vai pro mundo das sombras. Eu, cara, não, tô meio longinho de virar ainda, já tô com umas 15 horas, eu acho, de jogo. Eu jogo um pouquinho cada dia, vou, morro, paro, vou, morro, paro. Cara, ele roda 60 frames por segundo, é o, pra mim, dos que eu joguei, é o gráfico mais bonito do 3DS. O gráfico do jogo é lindo, o 3D dele funciona tri bem, cara. Do 3DS, é um dos poucos jogos que eu joguei do 3DS que eu gostei muito do 3D. Cara, mas joga no escuro. O 3D fica bom, eu jogo no escuro. É o único jeito, apago todas as luzes, jogo de noite, ou então tô no carro lá, esperando no shopping, ligo o 3D dele e fico jogando. Cara, é um jogo lindo pra caralho no 3DS. Jogo muito bonito. E é aquela coisa sempre, né, cara? Zelda, Zelda, a trilha sonora tá foda. Zelda, Zelda. A trilha sonora... É um dos maiores clássicos, é, né, cara? A trilha sonora dele tá muito foda. Cara, é perfeito, perfeito. É, não sei o que dizer, cara. Não sei. Eu recomendo pra todo mundo. Tem 3DS e Zelda obrigatório, cara. O jogo que o cara gosta complica, velho. É bem difícil. Eu sempre dou uma jogadinha quando eu dou uma pegada nos emulador mesmo de Super NES. Sempre dou uma jogadinha no Zelda, cara. Como é que é? Meu nome não é Zelda! Só pra galera que Zelda é a princesa, aquele bonequinho de verde é o Link. É o Link. Meu nome não é Zelda, todo vá, cara. Imagina, até eu ficaria de cara, meu. Eu ficaria de cara. Tá louco. Mas é um jogo foda. E eu, cara, vou jogar. É que nem chamarem Mario Bros. De princesa, cara. Ah, vamos jogar a princesa. Ah, sim. Vamos jogar a Peach. Vamos jogar a Peach. Vamos jogar a Peach. Mas assim, cara, é um joguinho cheio de esqueminha. Tu tem que andar pelo mundo, tem item secreto. Tu tem bastante coisa pra fazer. Né? Mas não é tão grande quanto os outros Zeldas. Não é tão grande, pelo que eu ouvi falar, né? Mas, cara, é muito divertido. Não é tão difícil, eu não achei muito difícil. Mas é foda pra caralho. Então, agora que rufem os tambores, né? Que vem o... The Elder Scrolls. Cara, então... teu primeiro jogo que tu mais se enlouqueceu jogando aí. Sempre nos clássicos. Tem a Elder of Scrolls, velho. 5. Oh, Skyrim. Vamos rodar. Cara, eu lembro quando... Deixa eu falar primeiro do teu jogo. Eu lembro quando saiu aquele dia, eu olhei. Velho, olha o que eu achei aqui. Ah, cara, isso que nós... Eu tô jogando... Cara, não tô jogando, ele tá tirado ali por enquanto. Também, né? Mas é um dos que eu... Pobrezinho, né, cara? Tapado depois, deve estar. Pior que é um dos que eu mais tô jogando. Eu jogo um pouquinho, paro. Jogo um pouquinho, paro. Dos que eu... Então tá que nem eu, cara. Eu jogo Mass Effect. Só que eu já tô longe. Eu jogo Mass Effect, daí a. Tô cansado de Mass Effect. Joga um pouquinho dele. Joga Mass Effect, joga um pouquinho dele. Não, eu já tô bem longe, cara. Bah, assim. Quando eu pego, tipo assim, ó. Eu passo um, dois dias sem jogar. Quando eu pego, eu jogo 4, 5 dias. E sabe, gente? Não é uma hora, duas horas. São horas. Sentado ali. Mas é Skyrim, né, cara? Como sempre, velho, falar bem do Skyrim, vou morrer, acho que idoso, falando bem do Skyrim. Tanto é que eu tenho até os vídeos do Skyrim baixados pra mim, né, cara? Quando dá uma saudadezinha, eu vou lá e pá, dou uma olhadinha. Cara, nós estamos jogando a pior versão de todas, que é a do Play, né? Pior, né? É a mesma coisa Red Dead, né, cara? Cara, esse jogo foi feito pra jogar no PC. Skyrim, quando esse... Bem mais bonito, esse rapazinho, cara. Eu joguei no PC, assim. Esse rapazinho ali jogou no PC. Nossa, jogo foda. Comprei uma placa só por causa desse jogo. Aí torrou o computador. Só por causa desse jogo. É a vida, né? Pô, esse jogo me consumiu mesmo, cara. Tanto lá como aqui, é um jogo que, assim, ó... Eu acho que o dia que terminar aqui é longo pra terminar essa merda, cara. Eu acho que eu volto a jogar de novo, cara. A campanha principal dele, cara, não é tão longa. O problema é que nem nós, eu, tu... Cara, eu começo a fazer as missões, eu cago pra missão principal. Eu vou fazendo essas loucuras. Sou curioso, cara. Eu sou curioso. O problema é que eu sou curioso. Bah, eu tô indo muito bem lá pra missão e eu não vou a cavalo, né? Ah, eu não vou a cavalo. Sou um bom andarilho, né, cara? Eu vou é no Canelão. E pego, meio que localizo assim, pá, tô indo, pá, pá, pá, pá, passei na montanha, pá, uma caverna, que legal, o que será que é tem aí? É bem assim que eu faço, é. Cara. Entrei lá, pá, pá, pá, pá, mas não tinha porra nenhuma, cara. Sempre tem a morte, eu tava numa dungeon, cara. Eu sei que eu entrei, aí tava eu e a Lídia, aquela filha da puta. Para, não fala minha esposa. Tinha assim, um monte, cara, de morto-vivo, cara. Aquela... Ô, pá, agora eu vou interromper, cara. Desculpa as meninas, tudo, mas aquela lá foi a mais minha mulher do que a minha própria ex-mulher, velho. Carrega tudo sem questionar. Não, chega uma hora que ela... Nada. Chega uma hora que ela cansa, né, cara? Não, mas ela cansa, mas tu dá uma flocha pra ela. O cara é um bom marido, né, meu? Porra. Tem que dar um apoio moral. O negócio machista é foda. Aí, até minha filha já tá reclamando. Mas, pá... Foi uma das ricas mulheres que eu tive na minha vida, cara. Cara... E já é. Essa jamais vou pedir o divórcio. Tu casou com ela? Tu casou? É, ainda não. Não posso casar ainda, né, cara? Não dá, não tenho fortunas ainda. Tu tá com quantas horas de jogo já? Já nem olhei, cara. Não quero nem olhar também. Até tenho medo de me assustar. Cara, eu fiz a quest agora do... a primeira da Dark Brotherhood, que na verdade não é da Dark Brotherhood. É, tu chega na cidade, que eu esqueci o nome lá, e tá aquele piazinho fazendo o ritual de pra invocar a Dark Brotherhood. Imagina. Não sei se você conseguiu fazer isso aí já? Eu fiz quando o tempo do... Do PC. Do PC. Cara, eu tava andando avulso, quando vê tu chega lá, tu passa na frente da casa, passa uma mulher. É num vilarejo, né? É, cara, esqueci o nome daquele lugar. É. Eu te falei aquele dia, mas sim. É um vilarejo, aí tem um tipo de um... Como é que é? Um orfanato. Ele tá num orfanato. Não, ele não tá no orfanato. Querem levar ele pro orfanato. A do orfanato eu não fiz ainda. Eu tô fazendo a outra. Que é a da Dark Brotherhood. Aí tu chega lá, tipo numa torre. É, eu acho que é a mesma cidade do orfanato, sim. Tu chega lá... Tu entra, aí tá aquele guri falando os negócios, e quando tu chega, tá ele cravando, cara, uma faca, assim, tem uns corpos e órgãos, assim, e ele cravando a faca nos órgãos, tá convocando. O cara tá fazendo, a criança tá fazendo ritual satanista, né? Aí, cara, eu botei, sim, vou te ajudar, demônio. Vou te ajudar, não se preocupa. Vem cá, me tira uma dúvida, essa eu tô me quebrando mesmo, cara, sou obrigado a admitir nisso. Tem uma fase lá nos orcs lá, ó, que tu tem que fazer, que eu não sei qual é que é, cara. Nos orcs? Não me lembro. Na primeira edificação dos orcs, após Riverwood. Pai, é que eu acho que eu fui pro outro lado, cara. Acho que eu fui pro outro lado. Mas é... Cara, esse é um pra nós meio que jogar também na parceria. A gente tem que ver um pra nós terminar de uma vez. Porque os dois tenha, vamos terminar de uma vez. Quero fazer. Cara, mas... Esse cara é meio difícil, cara, terminar bem assim. Cara. Até porque é um jogo que eu não quero terminar rápido, cara, esse cara. Sinceramente, assim. Senão eu sei que vai acabar que nem Red Dead, cara. Termina muito rápido, aí depois tu fica sem opção. Cara, eu passei uma semana. Aleatório. O que eu faço? Aí foi jogar Pac-Man. O que eu faço também? Aí foi jogar Pac-Man. Vários troféus no Pac-Man, cara. Fazer que tem que até platinar aquela merda. Cara, deixa eu ver. Mas é isso, deixa a dica, né, cara? Joga em Skyrim. Cara, ele é um jogo single player, o Skyrim, né? Só pra um. Só que. Não tem online. Não tem online. Só que ele tem aquele estilo de jogo que parece um MMO, né, cara? Ele dá a impressão de ser... Só deixa eu fazer uma riada, cara. O dia que eu tava fazendo essa dos orcs lá, né? Olhei ali a armadura, coisa mais linda, né, cara? Pá, que massa a armadura, cara. Vou dar um descanso aqui, deixar a noite chegar e vou... limpar os orcs velho, né, cara? Pá, roubei os orcs, foi eu passar pela primeira guarnição, me levaram preso. Ah, saí só de cuequinha, cara. Bah, aqui é cabeção, meu. Ainda tive que pagar uma baita tem multa. Eu sei que tem uma quest que tu tem que ser preso, cara, mas não sei direito onde é que é. Não sei se... Não, mas essa é bem pro começo, bom. Cara. É quando tu chega numas minas. Não mina mulher, mina de ouro mesmo. Que aí tu é obrigado a entrar pra... Lá na parte lá do... Bah, me esqueci o nome agora. Ô, merda. Bado, como é que é? Os Drown. Quando tu tem que chegar lá na parte dos Drown, lá, aí tu tem que roubar um item deles. E aí tu é pego. Entendeu? Se tu não for no Vucu Vucu, tu é pego. E mesmo assim tu consegue roubar e é preso. Entendeu? Sim. É essa a quest que tu tem que ser preso. E ali não tem escapatória. Ah, tu já fez essa aí, então? Não tem escapatória mesmo, já. E eu não tinha feito na época do PC ainda. Pô, tem muita coisa, pô, isso que eu adoro nesse jogo, cara. Tem muito lugar que no tempo do PC eu não conhecia, que eu tô conhecendo agora. E tem muito lugar no tempo do PC que eu não passei nem perto ainda, cara. Cara, é Skyrim assim, tu jogou uma coisa, eu joguei outra, e se o cara jogar desde o zero amanhã, vai ser outra de novo. Vai ser outra coisa, cara. É. E os ladrão nunca estão no mesmo lugar. É bem aleatório, é muito. Puta merda, velho. É que nem Skyrim, é que nem o Brasil, né? Tem que ter cuidado. Passou numa ponte, tu é assaltado. Ah, a primeira vez que eu joguei, mais ou menos assim. Skyrim é... Eu, pra mim, eu acho que o criador do Skyrim passou no Brasil, cara. Depois, cara, a primeira vez que eu joguei foi assim. Depois eu tentava achar os ladrões no mesmo lugar das outras vezes que eu joguei e não consegui achar mais aqueles viados. Não, porque eles não estão, cara. Isso que é muito bom e legal nesse cara. Esse é o charme do Esse é o Skyrim, né? detalhe, cara, fica muito Charme. legal. Ah, então, tem mais alguma coisa pra falar do Skyrim, ó, Elder Scrolls? Cara, tu quer que eu comece a falar do Skyrim, nós vamos passar a noite aqui, então. É jogo. Vai todo jogaço, sim. Um jogo velho também, né, cara? É 2012, eu acho, cara. É do ano retrasado também, né? Não, 2011, cara. Esse cara acho que é 2011. Não, 2011. Acho que é 2011. O 5 é 2011. As outras seleções dele, sim, que já é mais antigo. É, pior que é. Não, mas é isso que eu tenho a falar desse cara. E é um joguinho que, assim, ó. Até eu sou uma pessoa meio errada pra querer compartilhar ele, né, cara? Sou muito fanboy desse cara. Assim. É, faz parte, né? E tu, qual é que é teu tesão aí, tua tarde? Cara, não é bem um jogo, né, cara? Olha bom. Cara, não é um jogo, são três. É a trilogia completa, cara. É Mass Effect, né? Sabia, ah, cara, eu terminei esse jogo de novo ano passado. Cara, a única coisa que melhorou na vida. Cara, não, minto. Eu terminei Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII de novo também, pela milionésima vez. Terminei Mass Effect. Cara, terminei o 2 duas vezes ano passado. Ah, tá, os outros jogos é bobagem, mas. Cara, Mass Effect, eu joguei o 2 em 2012. Aí depois eu comprei o 3. E no final de 2012 saiu o 1 pro Play, que não tinha, era exclusivo até então. Aí eu comprei também e comecei de novo. Aí terminei toda a sequência. Cara, é um jogo foda pra caralho. Cara, de ficção científica não tem nada melhor que Skyrim, cara. Nada. Que Skyrim. Pronto, até o Skyrim me corrompeu. Skyrim, ficção científica é foda. Eu fiquei quieto, né, cara? Dragão espacial é... Dragão alienígena. StarCraft, é os dragão dos Zergs. As unidades Zerg de voadora. É, cara, né, o que eu posso dizer de Mass Effect? O cara é o Comandante Shepard. E o cara é o cara. No primeiro, ele tá lá na batalha contra os Geth, que são seres sintéticos, meio robô. Aí no desenrolar da história, ele descobre que um cara que é um. O Seren, que é um Turian, que é uma raça alienígena também. Esse cara é um Spectre, que é. No espaço, ele é a polícia do espaço. É complicado falar em pouco tempo, cara, mas é um jogo foda. E esse cara se corrompeu lá. Ele, pra tentar. Na moral da história, que ele, pra tentar não morrer, ele se vendeu pros alienígenas que controlavam tudo, que são os Reapers. Aí no final, vai indo, o Shepard consegue. Detonar, só que o Shepard consegue ganhar dele. Só que tudo que tu faz, cara, no primeiro, ele influencia na tua decisão. Digamos, a primeira vez que eu joguei, no 2, tu tem uma história em quadrinho, daí tu vai escolhendo. Aí quando eu joguei a primeira vez um, eu tava meio termo, eu não era nem bom nem mal. Aí, cara, o personagem mais foda de todos, que é o Rex, que é um... morreu. Cara, eu deu vontade de começar de novo, daí eu, não, morreu, beleza. Só que nas horas decisivas, se o cara morrer, morreu mesmo. E tu começa o... Ah, não, ele tem bem isso. Digamos, eu terminei um, e tu começa o dois. O dois, cara, tudo que tu fez no um vai ser importado pro dois. Tu usa o save do um pra continuar o dois. Ou tu começa do zero, mas não faça isso. É horrível. Use sim. É, que aí dificulta, né, cara? É basicamente a tua jogada do 1... Não, cara, é porque, assim, questão de história, se tu não fizer a... não jogar o anterior, caga tudo, cara. Fica o pior possível, é aquilo. Aí no 2, o Shepard começa morrendo, aí tem uma organização terrorista, que é a Cerberus, que encontra o corpo dele, salva, meio que ressuscita ele lá de... através do Projeto Lazarus, fazendo um monte de coisa, consegue... ressuscitar ele, daí ele tem que montar um outro grupo para detonar a raça alienígena, que são os Collectors, que na verdade são os caras que são dominados pelos Reapers. Aí depois, tá, consegue tudo. Aí tu, no final, tu pode escolher se apropriar da tecnologia Reaper ou detonar tudo. Aí varia de cada um. Daí no 3, cara, o pessoal, nossa, na época reclamou muito, disse que não sei o que, o final ficou horrível, cara. Eu achei foda. Pra mim é um jogo perfeito, apesar de todos os mimimi que os caras têm por aí reclamando e dizendo. Cara, eu achei muito foda, assim. Se o pessoal quiser jogar, cara, joga primeiro o 1, depois o 2, depois o 3. O cara que jogar o 3... bom, não é que nem eu peguei fora da sequência. Eu terminei o 2 primeiro, depois joguei o 1, beleza. Só que eu já tava muito fã, desesperado. Então, tranquilo. Só que a jogabilidade já é complicada. E se tu jogar o 3, que ele melhorou o que já era perfeito no 2, o 3 ficou mais foda ainda de jogar. E tem um detalhezinho a mais ainda, que no 3 tem multiplayer, cara. Ele tem o detalhe do multiplayer dele é que não é modo campanha. São com o cara mais 3 contra um grupo de inimigo. Aí tu escolhe se tu quer... tipo de raça alienígena, né? Tu escolhe ali, daí conforme tu vai evoluindo tu pode escolher classe. Cara, é foda, não tem muito o que dizer. E o final, eu sei que muita gente vai reclamar, não sei o que, mas o final que eu escolhi, que no final tu tem três opções de final, o final que eu escolhi, que foi o da síntese, que ele se funde com o sintético orgânico, foi foda. É só isso que eu tenho a dizer. É um gráfico bonito, o 3 então nem se fala. O 2, pra mim, como pra muita gente, cara, é o melhor jogo da geração. Mas Effect... eu prefiro o 2, né, cara? Se eu ler assim, entre o 1 e o 2 e o 3... É que o 3 tu não jogou muito, né? O 3 tu só viu, né? Não. O 3 eu só vi, ele não cheguei a botar as mãos. Mesma questão de história, cara. Se tu... História é o 1. Só que se tu pegar... E o 3 é fraco, mas tem uma jogabilidade massa. Mas se tu for pegar assim... Juntar história foda com jogabilidade foda, cara, o 2 é o jogo perfeito. Pra mim, é o melhor jogo da geração. Play 3, Xbox, pra mim é o melhor jogo. Nada se compara a ele. Quem sou eu pra dizer, né? Cara, só... Não, eu quero perder o amigo. Se tu... Questão... É um gráfico bonito, jogabilidade boa, história foda. E não tem, cara. Pra mim, não vem com fanboys isso, que nem o cara vai dizer... Agora não, que Gears of War, o Mass Effect copiou, cara. Ele não copiou, ele transformou o negócio que tinha uma história bosta do Gears of War do Xbox num jogo foda com uma jogabilidade foda. E, cara, jogo de tiro, de ficção científica, é Mass Effect. Se o cara quer uma história boa, nessa área também é Mass Effect, cara, não tem. E eu sou tão fanboy que tem essa porra no Play e tem no PC também o mesmo jogo. Ele tem história, o legal dele é a história. Foda, né, um é meio fraco assim, a questão de jogabilidade, que é durão e os menus são meio chato, mas a história do um é foda. E tem que jogar, cara, tem que jogar. Eu sou muito fanboy, é difícil pra mim falar de Mass Effect. É que nem eu falar dos Final Fantasy antigos, né, cara? Então eu termino todo ano Final Fantasy 7 e 8 porque eu sou fã dessa porra, então... Mass Effect vai ser que nem Final Fantasy 7 e 8 agora. Todo ano eu termino os 3, depois termino Final Fantasy 7 e depois 8. Fanboy é fanboy. Então, tem mais alguma coisa a falar do teu jogo aí, cara? Cara, no momento é isso, cara. É o jogo que, assim, que eu mais me alucinei ao ano passado, né, cara? Cara, só pra fazer uma menção honrosa, o que mais tu jogou aí, cara? Faz uns, sei lá, uns 3 jogos que tu acha... Tirando essa lista, assim, que são os mais foda, o que tu jogou aí que tu recomendaria? Eu recomendo, cara, Mortal Kombat, cara. Cara, eu me surpreendi com Mortal Kombat também. Eu, assim, ó, nunca fui do Mortal, cara, eu sempre fui do Street. Sempre fui do Street Fighter, cara. Tanto no Super NES, tanto como no New Geo, o Arcade. Sempre fui do Street Fighter, cara. Jogava Mortal com a galera, né, cara? Não vou mentir. Mas era mais fãzão do Street, cara. Agora esse Mortal me chamou a atenção, cara. Pô, ficou muito bom o gráfico, a jogabilidade. A única coisa que ficou apelação foi o raio-x, né, cara? Mas ficou bonito aquele raio-x. Ah, sim, o efeito aquele, tá. Que quebra os ossos. Efeito aquele que quebra os ossos, tá. Sim, sim. Mas é uma indicação que eu dou, cara. Até jogo ele também bastante, porque ele não tem só aquela opção de jogo que nem antigamente, que só tinha luta. Entendeu? Ele tem o modo história. Antigamente não vinha. Cara, isso eu achei legal, cara. Pouco jogo de luta tem modo história. Street Fighter nunca teve modo história, cara. Street Fighter até no cinema fez mais sucesso do que Mortal Kombat. Ah, não fala isso. Mas fazer o quê, né? É do nosso tempo, nossa cara, geração. Cara, que filme bem bosta. Os dois, né? Os dois. Pô, te lembra de Clash de Babalu que tu ganhava, colecionava e vinha a fita depois, o cassete? Van Damme vai te fuder. Ah! Apaga isso também. Voltando a Mortal Kombat, né? Cara, é um jogo que eu recomendo, assim, ó. Recomendo pra galera aí que puder, que tiver a oportunidade de jogar, até na casa de uma parceria aí. Jogue, cara, vale a pena. Os mortais já não são mais os mesmos também, saiu daquela coisa batida, ficou mais sangrento, cara. Bem mais sangrento. Bem mais violento, né, cara? Isso é foda, isso é massa, né, cara? Isso é Mortal Kombat, isso que o cara espera de Mortal Kombat. Não, dessa vez eles se superaram. Esse é um dos que eu tenho de indicação, cara. E tu, qual é que indicaria? Cara, aí? Vamos no jogo de lutinha também, que eu não sou tão fã. Mas, cara, eu achei foda pra caralho que eu joguei ano passado, que é o KOF 13, né, cara? O King of Fighters 13. Cara, que jogo massa. Eu joguei KOF. Eu ia comentar, mas me lembrei aqui, ó. Não, esse vai comentar também. Cara, eu joguei o KOF 97 no Flipper. Joguei o KOF 98 e 99 no Games. Depois eu fiquei fora um pouco da luta. A SNK também tava meio que mal das pernas. Eu também, que não tinha dinheiro pra comprar videogame. Mas, cara, King of Fighters 13 é muito bom, né? Vai ter... Até o gráfico não é tão bonito, cara. O gráfico é um clássico gráfico. Ele é um jogo de sprite, não é o jogo mais bonito que tu vai jogar. Mas a jogabilidade, a rapidez dele ficou boa. Cara, aí é... Eu achei que... É que eu não tenho acompanhado a história. O King of Fighters é um dos poucos jogos de luta que sempre teve uma historinha no meio ali. Por mais fraca que fosse, tinha alguma coisa, então... Tu vê que alguns personagens perderam o poder, outros sumiram, outros morreram. Ah, nem fala, cara, nem fala, não pá, assim, deleta, como tu disse, porque senão eu vou começar a chutar o pau da barra. Ah, o Yori, né? Cara, o Yori perdeu o poder foda dele, Mas por quê? Por causa da história, sim, sim. Né? Tu tem mais bagaceira que seja, tem historinha. Cara, mas... Tá, tudo bem. Mas a jogabilidade dele é boa, cara. Se tu quer jogar, assim... É bom pra caralho. KOF 13. Joguem. Eu tenho um outro joguinho aí também, cara, que eu tô jogando atualmente aí. Que a SEGA me surpreendeu, cara. A SEGA, assim, ó, me surpreendeu mesmo. Vocês não sei se devem conhecer Binary Domain. É um jogo produzido pela SEGA. Um gráfico muito bom, até, aliás. Futurista, como tu gosta também, uhum. Né, cara? Ele me relembrou muito aquele joguinho do Arnold Schwarzenegger, te lembra? Não é De Volta pro Futuro, De Volta pro Futuro é o Magrão que vai pro Futuro. Exterminador do Futuro. Você lembra que tinha o simbiótico, tinha os robôs? Ah, sim. Então ele tem uma história atrás disso, cara. Bom, a SEGA, né, cara? SEGA sempre com as alucinações lá, dela. A SEGA, né? É meio cega. É cega. Trupa. Mas foi um jogo bom, cara. Foi um jogo bom, assim, a jogabilidade dele, tu tem voz de comando, entendeu? Tu tem, além de tu ter que ter cuidado, tu tem que ter cuidado da tua equipe. Eu joguei aquele dia com modo online, eu achei difícil pra caralho. Ele é um jogo difícil, cara. Ele é fácil até a terceira fase. Até a terceira fase, pra tu te habituar aos controles, os comandos, porque não são só um comando. São vários comandos naquele jogo. Tu tem opções de mandar os teus companheiros se ferrar e ir pra frente, ou eles te dar cobertura. Pro pessoal, entendeu? Se situar assim, cara, que é um jogo também que eu recomendaria, que é bem divertido também, só que daí não é tão nas parcerias, que é o Vanquish, também da SEGA e também na mesma pegada, assim, é monstro gigante, é robô, é fodeção, arma do caralho, e gráfico bonito aí, também. A arma, né, cara? E o gráfico do Vanquish também é foda, cara. Mas resumindo a história dele assim, ó, até pra não prolongar muito, os robôs tomaram conta. Tomaram conta da Terra, começaram a fazer tanto robô, o robô começou a se humanizar. É, e eles tendem a dominar o mundo. Tu e a tua equipe tem que fuder com eles, estraçalhar eles, detonar com eles. E era isso. Essa é a história. Matar, matar, matar. Clássico. Tu tem mais alguma indicação? Cara, aí? Outro joguinho que a gente terminou agora, mas a gente começou ano passado, né? O Battlefield 3, cara. Os caras jogando 4, nós jogando 3. Que foda, cara. Tá certo. Cara, nós jogamos o modo cova. Não, eu. Você respeita. Eu terminei o ano passado. Assim, não, tô. Eu terminei o ano. Mas, eu não terminei. Eu só joguei o modo online contigo. Eu só me faltava os troféus, ainda me faltam os troféus, né, viado? Não tem que voltar a jogar de novo do modo online. O modo online, normal cara. É difícil, meu Deus, cara. Cara, o Battlefield desde o 3, cara, não curti tanto quanto o Call of Duty. O Call of Duty é mais ignorante. É, o Call of Duty é mais adrenalina, né, cara? Ali o Battlefield, tu tem que ter uma estratégia de jogo, né, cara? Tu vê mesmo, porque nem aquele cara tava jogando aquela fase dos ônibus. Sim. O cara não tivesse uma estratégia perfeita ali e o tiro perfeito, o cara tava fudido. É. Cara, que merda aquilo ali. Ele tem uma estratégia, cara. Tu te sente meio que naquele lugar ali porque tu tem que estar conectado com o teu personagem, cara. Foi sofrido. Nossa, que cara lá. Mas ele ainda é um jogo bonito. Saiu agora o Battlefield 4, mas ele ainda é um jogo bonito. Ele tem um modo multi. Sabe, o 5 a gente compra o 4? Hã? Quando lançarem o 5, a gente compra o 4. É, cara, a gente, como é usuário da PSN, vamos puxar pro nosso lado aqui. Que a gente sempre puxa e sempre arranja motivo pra puxar. Cara, quem é assinante da Plus, pagando lá em vez de pagar só pra jogar online, vai tá lá, né? Tava de grátis. Por que não, né? Tava lá de grátis, por que não? Que nem esse outro jogo que tu falou, da SEGA, cara, esqueci o nome dele que eu não joguei muito ele. Binário Domain? Tava de grátis também, por que não, né? São jogos bons, cara. Bah, eu, a SEGA me surpreendeu, assim. Sempre vou amar o Sonic, né? Do fundo do meu coração, assim, aquele ouriço, porra louca, cara. Que por um acaso também estava de graça na PSN há um tempo atrás e eu tenho. Por que não, né? Por que não, né? Fazer o quê? Cara, mais umas menções honrosas aí. O que, que tu teria? Além do Battlefield, que, cara. É modo multiplayer de galera e é modo co-op até 4 pessoas. Pra fazer umas estratégias foda. Recomendo. Joguem. Até Infamous, cara. Infamous, um baita. Difícil. Infamous, eu não cheguei nem a terminar ele ainda, cara. Esse eu fui longe. É muito comprido, cara. É muito comprido, assim. É muito grande o jogo. É um jogo de mundo aberto. É grande. É difícil. Grande. E, cara, ele é. Não sei de que ano ele é, cara. Mas ele é um jogo bonito ainda. E, nossa, é massa. Um joguinho bom, assim. Bah, um que eu não aconselho a vocês. Agora eu vou começar a parte de confundir. O tal do Spartacus. Ah. Spartacus Legends, aquele. Nossa, cara, aquele é só pra encher HD, isso, cara. É aquele joguinho que vem, tipo, de brinde mesmo. Só pra encher o saco, Cara, eu olhei aquilo só na foto... Tem aquele ditado, nunca julgo o livro pela capa. Eu olhei aquele, meu Deus. Não. Deve ser muito bom, né? Eu olhei e achei que ia ser bom, cara. Mas me fudi, cara. Outro joguinho que eu tenho aí pra nós aí, cara. DMC. Devil May Cry, cara. Pá, jogo bom. Lançado ano passado. E... Jogo bom. Curto. Puta de curto. Em menos de um mês eu virei ele. Menos de um mês eu terminei ele é muito rápido. Mas ele te dá uma noção de jogabilidade muito boa. É o que eu tenho pra dizer dele, assim, cara. Porque eu não vou encher muita linguiça dele, porque eu não fiquei fãzão dele. Assim. De grátis na PSN, né? Então aproveita que ainda tem Plus aí, cara. Pega porque... Ah, e eu olhei ontem de noite e ainda tava de graça. Tava, olhei hoje de manhã. Cara, ele é... Só vamos dar a data, né? Nem sei que dia hoje. Não sei, ele é o Hack and Slash. Quem curte God of War, essas coisas aí de porradaria na loucurada. Só que ele... Além das tuas armas de ataque normal, tu tem arma. Então tu consegue fazer uns combos ignorantes. Opa, foi mal, gurizada. Tu consegue fazer uns combos ignorantes, né? Cara, é um joguinho bonito. Eu sei que ano passado, ele, quando ele saiu, cara, o pessoal falou extremamente bem dele. E eu comecei a jogar agora. Saiu na PSN, eu baixei no primeiro dia e tô jogando aí um pouquinho. Mas eu tô no Mass Effect, como sempre, né? Então, uma hora vai. Esse eu tô jogando, até tava na segunda parte lá já. Mas, cara, é bom, é bom. Me surpreendeu. É bom. Eu achei que era pior. Eu esperava bem menos, porque eu nunca joguei o Devil May Cry. Nunca tinha jogado. Eu esperava nada. Foda, nada é foda. Pois bem, né, tchê? Vamos lançar agora. Agora eu vou não sei se... fazer aquilo que eu falei mais no começo do programa. Vai dar uma criticada na nossa amiga? Vou é fuder com os brasileiros. Ah, sim, cara. Da puta. Cara, isso é... Se vocês não têm respeito a pessoas que jogam por jogar, por levar um pouco a sério um jogo, vocês têm mais é que se fuder mesmo, cara. Cara, eu tô jogando Grid. Tô encarnado, sim, ó. Tô encarnado, não. Tô quase que alucinado no Grid, né? Aí, cara, o cara tá jogando muito bem, pá, parece um americano lá, parece inglês, israelita, o puta que pariu lá do outro país, do outro lado do hemisfério. Cara, os veinhos vão jogar. Quando eles veem que, bah, pra mim tá perdido, me deram uma volta. Eles tiram o carro deles da estrada e botam pro lado. Entendeu? Pra tu não vir, porque é um jogo muito alucurado. O Grid é muito alucurado. Tu bateu o teu carro, deu 4, 5 giros. E ali tu te perde. Até tu te erguer de novo é chão, cara. Os velhinhos têm a decência de tirar o carro da pista, cara. Agora o brasileiro não, porque já não me apareceu nenhum, nem dois, nem três brasileiros, cara. Os caras botam o carro no meio da pista, cara. Cara, e... Cara, além disso... Fala aí. O cara já é tri mal falado, meu. Vocês assim, eu não acreditem. Procurem, pesquisem por que o PS4 é tão caro pra nós, cara. O mundo todo acha que o Play 4 é mais caro no Brasil por causa que o brasileiro só enche o saco. É só o BR, BR, ruê, ruê. Tu olha ali, os veinhos, VDT, palha. Cara, eu sou uma pessoa, eu posso dizer, cara, eu tiro meu carro e boto pro lado, cara. Se vocês não acreditem, joguem Grid. Vocês veem ali, ó, Marcos Underline, Lacerda. Vocês vão ver, se eu me ferrei, fiquem uma hora jogando comigo. Se eu me ferrei, eu não enfio meu carro no meio da pista, cara. Eu boto meu carro para um lado, porque o meu carro vai dar baixa. Aí eu paro para fumar um cigarro, eu paro para tomar um café, entendeu? Pô, me fudi, vou tirar meu carro da chuva. Ela velha de tadinho, não tá para ti, tira teu cavalinho da chuva. Eu tiro meu carro da chuva e encosto, cara. Então, ô pessoal, vamos elevar um pouco os brasileiros, cara. O cara já é mal falado. Entendeu? E dá um motivo, né, cara? Agora eu vou botar nome, tal, tá? Max. É assim que é o nome do cara, pra tu ver o nome do imbecil, né, cara? Ah. É um monte de M pra um A, um D, um monte de M depois pra Max. Esse imbecil aí é um que, bah, cara, eu olho ele na sala de jogos, eu saio fora, cara. Sabe? Pô, eu gosto de ver, cara, coisa mais linda. Esses dias eu tava jogando de noite aqui, até comentei com o meu guri, cara. Coisa mais linda tu ver os brasileiros no pódio. Entendeu? Queiras ou não queiras, é um pódio aquilo, cara. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, é um pódio. É massa de tu ver ali, ó, os veinhos jogaram categorias, os veinhos jogaram bem. Entendeu? Não enfiaram o carro ali pra tu te fuder. Quer jogar pra fuder? Joga o modo destructive, cara. Pra isso já tem um derby de destruição no jogo. Pra tu bater nos outros e arrebentar os outros. Não, não joga as categorias de fase pra fuder o cara, porque o cara depende de dinheiro pra arrumar carro. O cara depende... Pra subir de nível, pra passar. Abaixo do quinto, sexto, sétimo, oitavo, você não sobe de nível, cara. Aí não tem graça, meu. Bah, é. Mas é um jogo que assim, ó. Agora falando um pouco do bem. Cara, é um jogo muito realista. Muito realista mesmo. É, isso o cara já começou esse ano, né? Esse nós começamos esse ano. Eu não tinha jogado modo online. A primeira vez que eu joguei foi contigo aquele dia. Eu só tava jogando por jogar, assim, até achei que o modo online ia ser muito palha, sabe? Ah, mas é um jogo que eu recomendo que... Cara, pra tu ter noção, tu encosta na traseira do carro, tu sabendo manejar o teu carro, entendeu? Tu consegue abrir espaço. Então, pá, é muito real. Pô, aquele dia tu jogou comigo ali, tu viu, né, cara? Qualquer toquezinho é toquezinho, como se fosse num carro de verdade. Ele é simulador, né? O cara tem que... Ele tem uns detalhes meio arcade, mas ele é um simulador. É difícil de pilotar, cara. Eu jogo com muito veinho aí, ó, cara. Na madruga aí, cara, uns veinhos bons, uns carros bons. Às vezes eu só vendo com... Agora eu arrumei meu carro, né, cara? Com Focus. Bah! E mesmo assim, ó, qualquer... Tinha um carinha com nível 92 esses dias, cara. O louco por uma rateada. Com um baita de um carro, cara. Uma rateada, tirou o último. Então, pra tu ver, não depende de nível. Depende de força no dedo mesmo. É força no dedão. E esses são os jogos, cara. Os jogos, assim, que eu recomendo pra caralho pro pessoal jogar aí, ó. Não sei se tem mais alguma coisa em mente. Não, cara. Acho que da parte de jogos era isso. Vamos agora aqui só passar depois os... Ah, aqui, opa. Olha. Me lembrei do outro aqui, ó. Que o cara não joga muito, mas... Do que nós jogamos junto, né, cara? The Ruse, cara. Ah, sim, cara. Esse aí, sim. Nós estamos jogando. Esse é antigão também pra caralho. Esse é o único que eu apanho dele, cara. É o único também, né? Ah. Diz que eu tô mentindo. Sim, né? Tomou umas costas. Tava em nível 300, eu nem tinha jogado ainda. É, fazer o quê? Não, mas tá bem. Um a gente tem que perder, né, tia? A gente tem que perder, fazer o quê? Depois outro joguinho assim que também tava me vindo na memória, Sides Row, né, cara? O 2 é jogável? Não é o bicho. Não é o bicho, mas é jogável. E eu vou parar aí, porque senão eu já vou começar a baixar aqueles jogos só para aqui. Né? Space Oops. Hã? Space Oops, The Line, aquele. Ah, Spec Ops? É. O joguinho é legalzinho até também. É. Ah, mas era isso. Da nossa parte de jogos era isso. Vamos aqui agora partir um pouquinho para os nossos recadinhos e comentários no Facebook e no e-mail, então. Cara, então no e-mail, cara, quem quiser deixar e-mail para nós aí, então é chimarrão_games@live.com. Dá pra comentar lá no Facebook também. Como eu sempre digo, seja críticas ou elogios. Melhor críticas. Em cima de críticas que a gente se constrói. Melhor tudo. Cara, e também o pessoal que segue o feed lá do podcast, dá pra deixar lá. E lá deixaram um, cara. Nosso primeiro comentário do nosso amigo. Faz só 5 meses que ele deixou lá e faz 5 meses que a gente não trabalha. Mas vamos ler aqui o nosso amigo Júlio dos Santos, nosso amigo Jimmy. Tá aqui, Jimmy, estamos lendo teu recado que deixou pra nós, vamos ler, né? Cara, ele... Não, lê, eu sou preguiçoso. Tá, só tem um, esse eu leio, deixa eu ler. Ele botou aqui, ó, cara, Top Gear, meu primeiro game do Nintendo. Fiquei tão apavorado com a música da abertura que saí correndo pra fora de casa. 91, bicho. Coisa do Jimmy, cara, ele comentou referente ao nosso segundo podcast, que é sobre o Super Nintendo, que é o início do cast, começa com a musiquinha do Top Gear. Ele comentou sobre isso, né, cara? Então a gente pede que o pessoal deixa lá no facebook.com/chimarrãoegames. Uma hora dessa é bem que o cara podia fazer, porque não sou só eu que gosto de jogo de corrida, né, cara? O cara podia fazer um castzinho aí falando sobre os melhores jogos dos últimos tempos em termos de corrida, né, cara? Pra relembrar um pouco os Top Gears da nossa vida, sim, né? É, chimarrão.games, cara, eu sempre erro, ó. facebook.com/chimarrão.games, o e-mail é chimarrão_games@live.com. E é isso aí, cara. Manda o recadinho, diz o que gostou, o que não gostou, a gente sempre diz, né, cara? Manda pra gente que... Pra nós é muito importante. A gente vai estar voltando ativo agora aí, devagarinho. Acho que nós não vamos fazer com com toda semana, cara, a gente vai tentar procurar pelo menos a cada 15 dias fazer alguma coisinha rápida. E esse aqui até foi rápido pra gente gravar. Geralmente a gente gravava 4, 5 horas pra fazer um cast de 1 hora e 15. Esse aqui vai ter 2 horas. Eu fiz a palavra merda. É, a gente vai procurar fazer episódios um pouquinho menores pra ver se bomba o negócio, né? Pra gente conseguir trabalhar na boa, né? Então era isso. Tem mais algum comentário a fazer aí, cara? Tinha, no momento não, cara. Só agradecer a todos aí, ó. Escutarem aí. É. Muito obrigado mesmo. Se não quiserem, tiverem uma sugestão de jogos aí pra nós também, poder jogar. Ajudem na pauta. Comentem o que vocês querem. Jogo velho, novo, console antigo. Cara, comenta qualquer coisa aí. Dá uma força pra nós que é sempre bom. Sempre ajuda aí. Nosso Facebook tá pequenininho, mas tá crescendo. Tá crescendo, já tem 41 pessoas. Só conhecido. Uma árvore, ela nunca cresce da noite pro dia, né, cara? Até hoje eu não via os feijões mágicos, né, cara? Que diz que cresce de uma noite pro dia. Tá indo. Se tu gostou do programa, não gostou, compartilha aí, passa pro amigo, pro vizinho, pro cachorro, faz o cara curtir, entra lá no Facebook, compartilha nessa página lá. E é isso aí, cara. Por hoje era isso. Agora nós vamos dar uma jogadinha, né, pra não perder o costume. Né? Detonar com ele no grid. Vou dar uma jogadinha, porque se faz necessário, né? Então, era isso, gurizada. Até a próxima aí, com sabe-se lá o que é o tema. Um abraço! Valeu!